Salvador, voa 622, accurate. Chama 627, com 4 radar, suba para o 380, segue com 1. Então, corona 380, vamos para a unidade Itaú mais à frente. E o Chama 627, inicialmente manter a saída. Chama 627. Salvador, na frente. Logo certo, visual 7. Afirmativo, visual 7, terra bloqueada. Te mandou uma prestagem para o ingresso do circuito pelo 1895, vou pôr o 2. 0, vento no 20 graus, 079. Salvador, aqui é o Papa Alessandro Gonfiosca, na Flor da Cerrada, visual com campo. Papa Alessandro Gonfiosca, autorização na 7, no curso final. Chamará na curta final, Serra Gonfiosca. Lander 327, detonador 38, chama o controle de Salvador, 20, décima 8, vamos lá. 20, 8, 9. Turbo, última 6327, cruza 2770. Chama 6327, contato radar, separando 60, saída coral no Bravo. 60, coral no Bravo, informa que está com transporte de órgão vivo, possibilidade de voar na presença de Yusuf, ou direto coordenar Yunet. Claro, eu chamei 6227, 6227, curva à esquerda, vindo para o 160. 160, tem aí, mira, 6227, confirma o limite, Sarita. Eu chamei 6227, cruzado de 100, aí reação na prevenida, o 6227. Informa para a nossa posição de 12 horas, exatamente 1,4 milhas, do acampamento sul, bandeirante, cruzando agora o 095 e acessando o 00. Fecha na 6327. Voo direto coral. Coral, 6327. Então, 3567, Recife, 123.8, alternando 28.35. 38.235, confirma, gente, Lula. Então, 3567, confirmando. 128.8, alternando 135.3. 128.8, 1353. 38.353, bom trabalho. Obrigado, Jesus.

Thank you. Ground 6918, esse tem inscrição para 3.000 pés, ajuste na 014. 3.000 pés, inscrição na 014. Azul 9021, modulando a frequência do controle Salvador. Estamos em ajuste 1014. Está autorizado em INS, reporta estabilizada. 9998, completa final 141895. Vai chamar só 1895, só 1898. A Júlia 9-8, avistado, pontos autorizados, pista 9-0, vento 9-0, grau 0-7-9. Divulgou 9-0 para a Júlia 9-8. Júlia 9-8, solo 1900, libera direito, chamando 21 decimal 9. Olá, chamou o controle? Romeu Victor Romeu Juliette? Agora você não quer, não, Salvador. Azul 4198, segura somente para 4100, acionado 5163. Azul 4198, subindo somente para uma centena, vem direto ao outro. Azul 4198, vem direto ao outro. Azul 4198, localizado subida até o nível Azul, boa tarde, Azul 4433, pronto para te esperar no Canadá. Azul 4423, autorizado a linha e decolar, pistola 0, vento 120 grau, 081. A linha e decolar, dá 1-0, Azul 4433. Tem um pouco de espera, Mike, aqui de novo. Controle Salvador, é o Azul 9021, cliente de informação Quebec. Azul 9021, acima a identificação, privada chegada a mão, reporte das descidas. Identificou a mão, reporta na DL 9021. Zona 40, autorizado pelo centro, Recife, nível 340 como final. Porém, mantém a restrição de 140 devido a tráfego nas proximidades com destino a Salvador. Sistema oficial, mantém a posição. 423 do Colômbia 08, chame controle Salvador 120 do final 8, bom voo. 1208, azul 4433, forte. Salvador, muito boa tarde, azul 4423, passa 1500. Azul 4423, contato radar, suba para o 360, saída Arbor 1. 360, na saída Arbor 1, azul 4423. Vitor, Índio Juliette, desce para 1.010, registro na 014, ingresso no Correio da Veracruz, reporta ingressão no Encalado. Chileme 355, decolagem autorizada, pistão 0, vento 120 graus, 08 nós. Vitor Índio Juliette, rapor 715 no 6. 355, decolado 1-0, chame controle Salvador 1-0, decimal 8. 208, patrão, obrigado. Direto Celefa, 4423. Tango chega oficial, decolagem autorizada, pista 17, vento 1, 10 graus, 07 nós. 255, contato radar, suba para o 380, saída São Bruno. 380, São Bruno, 6355. Olimpo 08, descendo 2005, somente 1, 2, 1, 4, 1, 5, 7, 2, chove lá para lá, viu? Olimpo 08, descendo 2005, e outro local, 1, 4, 7, Olimpo 08. O Chileno é 355 após 2010, autorizado para o Líder. 2000, direto Líder, 6355. Olha, azul, passou no Noite. Vitor Índio Juliette, ciente, reporta em direção ao Correio do Encalado. O azul 4198, livro da instrução, sobre montanha de 340, autorizado pelo Centro de 5340, como no final do voo do 4198. 340, mantenha a reta para decolar até 2.000 pés, até 2.000 e direto largo. 2.000 direto largo. Descida azul 9021. Azul 9021, desça para o 050. 050, 9021. Mas tem como o corredor achar decolagem imediata? Agora da pistão no site, comentando o perfil de subida e instrumento, cruzando agora no 1.500 pés. Decolagem autorizada, pistão no site, vento 1.10 graus, 07 nós. 508, complete final tower, 118, small and 5. 118, small and 5. Use tower, 4208. Bravo Flash, we're going to finish in front of the text. Tá, passando a identificação, autorizada a chegada da Palma de Ouro, deixe mantenham 0900. Tá, Palma de Ouro, Olympus 08, final approach, runway 10. 1097, família fazer colagem, suba mantendo proa até liberação do controle de Salvador em caso de falha de comunicação entre limite a 20 milhas. Decolagem autorizada, piscina 0, vento 1, 10 grau, 07 mais. Decolagem autorizada, após a decolagem, uma terra pronta pelo controle liberado, né? Pode pôr 0, 9. Olimpo 08, continue approach, no espectro em interesse. Barra meu mãe, que é essa sua voz, colada aos 1-5, no farol de Itapuã, no controle de Salvador, 1-10-0, do sinal 8, bom voo. Graças, o Mike é com seu voo. Tráfego número 1, prosseguindo pelo CP Norte, o azul 4206. Mas à frente eu dou uma posição mais precisa que o senhor. A informação mais importante é que o seu número 2, eu vou dizer para 230 no momento. Gente, muito grata pela informação. Caso necessite, será vetorada. Azul 4423, Recife, 128.8, externa 135.3. 6-8-8-3-5-3, com Recife 4423, padece. Azul 040, Oscar Gossiá, 2, deixa modificar e acender ao 065. Brau, meu voo, fechado controle 120.8, meu voo. Toma controle, toma agora. Com 1097 decolado aos 1,6, mantenha a pilota liberação do controle ou com 20 milhas de Salvador em caso de falha de comunicação. Chame controle 1008. 3000, mantenha a prova, faz água, 3000, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, Vitor do Juliette visual Paula Pátia? Afirma, Vitor do Juliette. Para ingresso no circuito pelo 1895 da Pouso. Eu não fiz o trabalho. Controle para siga. Corinha Juliette, mas hoje? Afirma, Vitor do Juliette. Autorizando o final na sete, reporte na verticalina. Tenta modificar e acender o 065, posso confiar. Azul 4118, Recife, 123.8, alterna 28.35, da Azul, azul 4118. Safar, Romeu, Hotel Romeu Golf, está em Pirajal, sobrevoa a Praça da Piedade, 5 pés na sua escuta. Sente, Hotel Romeu Golf, que está em qualquer seleção sobre o voo. Isso, é funcionar. Mike, é com o Zulu na escuta? Afirmativo, Mike, é com o Zulu, né, está na escuta, está mantendo mil pés para o DCT, para Manati. Sente, vem direto para Manati, até a salizinha do CPR. Isso, é funcionar. Não, Leon, está com o Possível, Oscar Gutierrez. 0040, solicita modificar e acender ao 065 na banda de destino. Oscar Gutierrez, plano modificado de 1908, sub inicialmente para o 045, devido a tráfego na chegada com a média, destino com 060. 0040, autoriza direto de destino. Autorizado direto de destino quando possível, estimado de pouso. A ao destino tal 1930. 1930, copiado. Voo 1097, voo direto Alefa. Voo direto Alefa, voo 1097. Voo 9021, sem restrição, desça para 3.000 pés, registro 1014. Sem restrição, descendo para 3.000, azul 9021. O senhor está mantendo ponto de espera da Romeo, o cilindro 1014. Juliette. Se dirige Juliette, para autorizado, pistão no 7, vento 1, 1, 0, grau, 0, 7, nós. Ou, autorizado no 7, Juliette. Roger, Lito, 08, clear request frequency on park. Zero meio, redução para 2, 2, 0, baixo. Quem é o artista livre? Você fala os 2, 2, 3, 2. Está livre, o LS estabilizado, azul 9, 0, 3, 1. Descendo para 2.000, o repórter estabilizado no LS, azul 9, 0, 2, 1. Azul 4206, desça para 3.000 pés, é o Xuxão 014. 10.000 pés, 14, azul, 14. Ao serviço C, tráfego superado, suba para o 065. Tente, 045, ao serviço C. Oscar do Serra. Chapéu LS azul 9021. 9021, completa final pelo 1895. 1895, boa. Torre Salvador, muito boa tarde, o azul 9021 e LS 18. Autorizado pouso na 10 azul 9021. Programa CPR, o seu conselho de chão para regresso. Afirmativa, bem separado em 2010, hoje o chão na 014, está livre do MS, reporta localizador 24206. Pega o tráfego agora, 7 milhas à sua frente, um tráfego da Azul. Torre 1895, bom terreno, resultado 206. Verdade, sim, pode, pode. Santana 10 pronto. Cruzado com a gente utilizando a piscina 0, vento 1, 0 grau, 0, 8, 9. Fique na colagem da 1, 0, com a 6, 2, 0. Falou 35, chama o controle instalador 120 do sinal 8, meu voo. 308, grata, boa tarde, Guarani 20. Controle instalador, boa tarde, Guarani 20, passa 1500 na PUCA. Guarani 20, contato radar, plantado 370, sai da PUCA. 370 pouco agora.